Uns estão chegando, outros estão saindo. Nós estamos indo embora, mas essa galera que tá chegando é uma galera embaçada, da pesada, certo? Com vocês, Tati Mati! Porque quando a unção de Deus se derrama, ninguém lembra de olhar no relógio.